3014 para o localizador, curva à direita para o 060. Passando para 3000, direita 060 para o localizador, 541 no passo. Obrigado, bom trabalho. O Salvador, Gol 9982, levou, bom dia. Gol 9982, muito bom dia. Autorizado táxi Alfa, aposta do seu Juliette. Aposta do Juliette, 82. Bruno Salvador, até 3859. 3859? Afirma, não consigo contato com o centro Recife em 1353 e 1288. Chama 1260. 1260, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, Alexander, 6225. No momento cruzando 200, em descida para 160. Tente dar informação, Índia. O Xené 6225, aciona a identificação, desce até o 050, chegada bom. 9282, Juliette, portão 06. Obrigado, vamos lá no ar. Bom dia. Controle C3896, estabilizado localizador. Torre 11895. Torre 1895-3896. Controle 5494, estabilizado localizador. 5414, desce para 2000 pés, está autorizado o procedimento, aguarde apenas transferência. Para 2000, autorizado procedimento, 5414. Polo 605 no 10, quando a equipe falou, chame para táxi. Autorizado, chama táxi. Mantenha. Nove 251 no Recife, 13325, alterna 1251. 3325251, agora. 3896, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 10, vento variável com 4 nós. E pouso pistão 10, tá 3896. Tripe 5414, estabilizado no localizador, está fora do externo. 5414, continua a aproximação, número 2 para pouso, avião chama 0 no 4. Segue na aproximação, 5414. Copio, agente 614, reporte estabilizado. Descendo Copio, agente 614, reportando estabilizado, agente 613, no... Oceané 6225, desce até 3000, ajuste 1014. 3000, 1014 o ajuste, 6225 Oceané, obrigado. Zulu Fox, voa Bonf. Desmontado Zulu Fox. Voa Bonf. Romeu Bravo Oscar, muito bom dia. Informação em curso, informação em curso é Índia, confirme pátio e pista que decola. Papa Romeu Novembro, Zulu Fox. Obrigado. Copiou o controle? Entendi, bom dia. Voa Bonf. Tá em 3896, solo aos 46. Chame o solo agora em 1219. Solo 219, bom. Tá em 3896, livrou na frente, bota. 3896, bom dia, autoridade táxi, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3896. Solo, voa no 073. Da Novembro, Fog. É, bom dia, Bruno. Da El Leda, direto por seguro. Da El Leda, direto por seguro, voa no 073, tá ciente ainda. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, copia. Visão Salvador para Serra Novembro Índio Uniforme, nível 200. Saída Arbo após direto destino, decola da 17, curva direita, 5072 e o transponder, controle Salvador para Iuno 20, decimal 8. Bravo Oscar, cotejamento correto, corrimos só o PLB. Instrumento táxi, torre 118, decimal 95, ajuste na 014, bom voo. Desce até 4 mil pés, ajuste 1014. 1014, 4 mil. 073, copia. Copiando, 073. Autorizado Salvador Porto Seguro, nível 340, via UPWIC 50. Da EL, Leda, pós direto Porto Seguro, decola da 10 com curva à direita, 5064, transforma controle Salvador, fere 120, decimal 8. Autorizado Porto Seguro, nível 340, via Dael Leda, após direto Porto Seguro. Decolada 10 com curva à direita, transponder 5064, controle 120, decimal 8, coluna 073. Coluna 073, contingimento correto, pronto para pushback, acionamento 08. Chamará pronto, o Gono 073. Oceana 6250, aciona a identificação, desce até o 050, high speed, voando Duna. 050, Duna. Oceana 6319, está estabilizada no ILS, pista 190. Torre 102.95. 2.95, esquerda, 5014, transponder, controle Salvador, 120, decimal 8. 2000 P, autorizado ILS, Reportar estabilizado, CN6225. Travado, 6301. Para o táxi, confirme só o PLB. Equipe Juliette, remota 0343, quando lá tem seu sinalizador. Juliette, remota 0354, vamos lá. Solo, voo no 60. Novo táxi, voo no técnico, a bordo, apenas 1-0-1-0-6-0-6-0-6. 1-0-1-6-0-5, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia no ponto de espera, a torre, em 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-4, bom voo. Autorizado táxi, via parte principal, ponto de espera, chama a torre, voo 6-0-6. Prossiga. Bom dia novamente, mais direto meu, decolado de Sierra Índia com Índia para grupo de Zulu, Ilha de Maré. Local. Sente, mais direto meu. Encontrei no seu. Sente. O Alfa Tango Tango vai seguir o Boeing da Gol, que já está próximo ainda. Tem livre táxi, parte principal. Considera a torre 1-1-8-9-5, ajustando no 0-1-4, bom voo. Quem vai seguir mais a frente, está na Índia. Táxi principal, Índia, Alfa, no seu espelho de 9-5, está na Bela Lagoa. Salvador, Zona 605. Zona 605, a Lima tem pista 10. A Lima tem 0605. November Zulu Fox, curva à direita na proa 260. Correção, curva à esquerda na proa 260. Ok, a esquerda 260. Oceana 63, 1-1 no solo, ao 5-2, livre à direita no 219. Direita no 219, Oceana 63. Oceana 63, 1-1, onde você escuta? Oceana 63, 1-1, bom dia, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette até o box 03, 63 no 1. Ocean 6225, estabilizado no ILS, da 10. 6225, torre 11895. 118-5. Muito obrigado, bom dia. Eu Zulu Fox, tá mantendo 040. Mantenha. É, graças. Zona 605 decolou agora aos 54, controle 120.8. 208, igual 605. Oceana 6225, na escuta? Oceanema 225. Oceanema 225 na escuta. Transmissão é cega, Oceanema 225 tem livre pouso na 10 de venta de 040 graus com 5 nós. 05. Assume a frequência da torre, por favor. 118.95. Oceanema 225, final baixar travado. Tem livre pouso na 10, de venta de 050 graus com 5 nós, Oceanema. Livre pouso, né, Oceanema. Pressionar o metáxi no meu bravoso. Alfa Tango Tango ali mantém pro T10. November Zulu Fox, curva esquerda, proa 240. 240 esquerda, Zulu Fox. Solo Salvador, muito bom dia, Oceanema 225. Tá, 17. Solo Salvador, muito bom dia, Oceanema 6225, libramos. Reporte antes da Juliette. Reportar antes da Juliette, 6225. Está por 230, para dar uma informaçãozinha. Está autorizado o desvio por quantas milhas? Aproximadamente 60 milhas. Certo. Obrigado. Gente, November Zulu Fox tem condições visuais? Negativo, né? Então, November Zulu Fox irá até o localizador e após modifica com a torre. Poderia nos reparar? Confirme? Poderia nos reparar? Está sendo vetorado para o final da 1-0 e após modifica e prossegue para o 7. Ok. Controle 6250 do Chanel, pode prosseguir direto para o externo, tem referências visuais. 6250 está autorizado, descendo para 1.700 pés, reporte estabilizado. Chama estabilizado, desce para 1.700, estado 014, 6250 do Chanel. November Zulu Fox, curva esquerda, proa 210, aguardando o vetor para o localizador. Gente, 210, aguardando. Tango. Controle Alfa Tango Tango, já fora do solo. Alfa Tango Tango? 500 pés. Decola da IRMA em coordenação 1895 para a torre, o ajuste 1904, técnico para o norte. O hotel Matão, controle 1208, aciona 0131, o hotel Matão. Contato radar, sobe a uma centena na Momo. É uma centena na Momo, sem redução. Drone Zulu Fox, você mantém 4000. November Zulu Fox desce até 3000. Prata, D3. 143 da presente 1895 da RMAL, Otório Matando. Solo Salvador, CNMA 225, estamos aqui na Amiga Guilherme. Portão 1. Portão 1, 225 da Guilherme. Otório Matando. Posicionamento a critério do comandante. 05, Recife 13325, alterna 1251. 3385, 1251, voo 9605, muito obrigado. 13325, primária. Obrigado, 3325. Minha 250 está visual? Completamente, minha 250. Chama a torre 1895. 1895, tá logo. 1895. 1895, obrigado. Minha 250. Venda Zulu Fox para o localizador curva à esquerda, para o A160, reporte estabilizado, descendo para 2.000 pés. Esquerda, 160, descendo para 2.000, o Zulu Fox. Salvador, bom dia, 6250, Jané, passou externo, baixado, travado, estabilizado. 6250, bom dia, tem livre pouso na 10, 200 é variável com 3.9. Livre pouso, pistão no 0, 6250. Logo no 073, no 08, pista de estacionamento. No 8, autorizado, no 073, chama táxi. Chama táxi no 073. Oscar Bravo, pronto? Romeu Bravo, Oscar, tem livre decolagem da 17, venta de 060 graus com 5 nós. Autorizado direto, destino, Alfa Tantão, sistema de pouso. Autorizado destino, tá estimando pouso 3, 2, 5, Alfa Tantão. Grato, informe visual para modificação de regra. Informativo, tá com os seus visuais passando agora com o 4 mil pés. Está propondo a modificação na presente, ascensão nível 105, nível final estimado, mantém. Ok, regra com modificado no 204, suba e mantenha 105 em condições visuais. 105, condições visuais, Natan. Controle 1208, 5106. iniciado, Golo 983, autorizado Salvador, Guarulhos, nível 360, via Rota Ponte Golpes, Zulu no meio. Agora opção 90, vamos à direita, saída da Olinda, quase Olinda, voa direto ao City. Controle de Salvador 208 e o transponder 51906, o voo 193. Correto, meia dúzia, chame pronto. Muito bem. Salvo Salvador, bom dia, chamei 6250, livrou. Bom dia, 6250, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, vai chamar antes da Juliette, 6250. Prosseguir com Proa Norte. Ele vai chamar o controle em 120.8, até ele matar. 108, Proa Norte. Corre, Salvador, Novembro Zulu Fox. Prossiga, Novembro Zulu Fox. Ok, na divisão 17 já, poderia confirmar? Gente, vai fazer circuito pela direita, vai ingressar na perna do vento da 17, aguardando para girar a base. Para informação, eu tenho um helicóptero prosseguindo com o Proa Norte, ok? Confirme. Você conhece o aeródromo, comandante? É afirmativo, estamos agora aproximadamente na final da 110, avistando a 17. Então, o senhor vai fazer uma curva pela esquerda, ingressar na perna do vento, circuito pela direita, e aguardar para girar a base para 17, Novembro Fox, Zulu Fox. Ok, Zulu Fox, com curva esquerda, repórterão. Para informação de tráfego, decolou um helicóptero da RMAR com proa norte, ok? É, gente. 0143, aguardando o contato. Ingressa Juliette, portão 2. Na Juliette, livre ingresso, portão número 2, 6250 da Juliette. November Fox, Zulu, não escuta? Prossiga. Está autorizado, final da 17, reporte na curta final. Gente, reportaremos curta final da 17. Está livrando, salvo. Salvador, bom dia, Tripe 5595. Bom dia, Tripe 5595, para Ilhéus, confirme o nível. 140 nível, por gentileza. Cliente, aguarda a cópia, são instantes, 1014. Cliente, graças. Solo Gol no 073 para o táxi 178 a bordo, alterna Aracaju, 2 horas e 3. Foi equipado, com 2 mil agora. Batinho de alto com 0895, no 073. Zulu Fox, seu contato do Zé Alten Livre, pousa na 17, vento é de 010 graus com 4 nós. Gente, 104 com 4, o Zulu Fox. Golf 677, pista 10, curva direita, saída coral. Controle 1208, transponder 0274, 5595. Gente, autorizado 140 para Ilhéus, Golf 677, decola do 10, curva direita, saída coral, 128 com... Controle 0274, transponder trip 5595, está no pátio 3, reportaremos quando pronto para posicionamento. Salve, salve, senhor, é o Ibama 07, a Parro deu a tela em cobrança. Prossiga. Bom dia, Andrade Graé, para o local de Coruí, horário do, da notificação, o IBAMA 07. Tráfego Salvador, muito bom dia, Oxaner 6225, ciente da informação Juliette, Brasília no 320. 6225 da Oxaner, muito bom dia. O senhor fez um ADLA do plano? O plano venceu às 10h42. Vou verificar então aqui com o setor responsável aí do plano. E por gentileza, qual que seria a saída prevista aí pra deixar prontinho aqui? Ok, o 6225 é um Fokker 100, não é isso? Então não é R nada. O... não pode sair na Momba, correto? Negativo RNAVE, 6225, Fokker 100. Ok, a provável é Borba, 6225, Borba Nitsa. Poderia repetir? Borba Nitsa, confirme. Borba Nitsa, Borba Nitsa, afirmo. Obrigado, senhor. Gustavo, 6311, muito bom dia para Guarulhos, número 2, aguarda cópia, ele 14. Número 2, aguardando cópia, 6319. Solo Ibama 07. Prossiga. Estou sim, estacionamento. Problemas do Otávio? Do Lutango, prossiga. Bom dia, está com plano para Serra Brava Mike Tango, nível 220. Lima do Lutango para Mato Grosso, 220, só um instante a cópia, informe o bate de encontro. Está na Aerostar, não é Mato Grosso, não. Serra Brava Mike Tango, São Paulo. Negativo Mato Grosso, é São Paulo? Marte, é isso? Paulo, Serra Brava Mike Tango. Bravo, Mike. Só um instante a cópia, a gente fica tudo. 14, agora 4. Solo Gol no 397, informação Juliette. Ok, o IBAMA 07 é o solo? Ok, foi... ocorreu o mesmo erro ontem com o voo do senhor? Porque não chegou no meu sistema, ok? Já coordeno com a Sales, por gentileza, que esse erro tá acontecendo várias vezes, não chega no meu sistema e acontece esse problema de atraso, ok? Coordene para não ter que aguardar mais aqui na escuta do solo. Afirmativo. Seu plano não chega no meu sistema e aí dá um problema de atraso. Saída da Eoleta. 1073, contato radar, suba ao 340, saída da Eoleta. Da Eoleta, tá nível 340, agora no 073. Fazendo o ajuste no 014, aguarde a cópia. Prepare a Dael. Dael aguardando, vou no 397, 14. Não é 6319, tá pronto pra cópia? Pronto, prossiga, 6319. Salvador Guarulhos 360, Peso 16. Pista no zero, curva à direita, da El Lida Bridge. Controle 120, décimo 8, transponder 5056, 6319. Autorizado Guarulhos, nível 360, Peso 16. Saída da El Lida Bridge, curva pela direita. Controle 208, transpondra 5056, o Oxané 6319. São 3, chame pronto, 631. 0, tem. Papatango, Lima, Zulutango, copia. Copia, Lima, Zulutango. Salvador, Marte, 220, Whisky 1. Decola da 17, curva à direita, saída da El, Leda, após Leda e Léus. Controle, 120, 18, transponder 5103. Estou usando Marte, 220, pela Whisky 1, decola da 17, curva à direita, saída é da El, depois Leda e Léus. E transponder 5103, eu lembro de luta. Confirme o POB. Tá com 03 no bloco. Chame a torre 118, décimo 95, ajuste 10 no 4, Lima Zulutão. Chame a torre 1895, Lima Zulutão. Voo 1397, pronto para a cópia. Pronto para a cópia, voo 1397. Salvador, Congonhas 360, Uber Zulu 16. Decola, pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, pois Leda, Brinde. Controle 120, décima 8, transponder 5114, gol 1397. Autorizado São Paulo, Congonhas, Ibra 360, via Pesulu, no meia, decolando a 10, com curva à direita, saída da El, Leda, Brinde. 1208, controle 5114, transponder, gol no 397. Siga o IPAMA 07. Agora sim eu recebi. Te aguarda a cópia. Já paga a autorização, IPAMA 07. Uma 07 é o solo. O senhor vai fazer um sobrevoo no setor sul como ontem? Ok, Zulu November, prossiga na proa do farol da Barra, descendo para a ONU 1503 em São Paulo. Então o IPAMA 07 está autorizado, Salvador, Salvador, vai sobrevoar o setor Whisky do aeródromo, em coordenação com a torre 1895, 500 pés, vai decolar da 197 com inicialmente proa norte, vai decolar da 197 com curva direita, ingressar no corredor Axé e aí coordena com controle no 208. Para sobrevoar o setor Whisky. 1895 é a torre e aciona o 0145, o IPAMA 07. Está autorizado até a Papá, reporte para ingresso 97, no Brasil, tá? Autorizado até a Papá, para ingresso 97, no Brasil. No corredor Axé, confirmando novamente o pátio e o POB, por gentileza. Pátio 4, pátio do Grae. Chame a torre 1895, ajuste no 094, o IPAMA 07. Está autorizado até a interseção, reporte para ingressão na 7. Salvador, Lima Jusão para cruzamento na 7. decolada 10, comandante? Ciente, então está autorizado o cruzamento da 1735, Lima, Mike, Quebec, correção, Quebec, Mike, Lima, e na Lima, chamo solo em 121, decimal 9. Muito sério, em 1014. That's correct, and you are cleared ILS X-ray. Report on final. Cleared ILS X-ray, recall the established final location. Alfa Tango Tango, chame agora Recife na frequência 12545, alterno 268. 25455, Alfa Tango Tango. Do 7 tem livre decolagem, o vento é de 020 graus com 3 nós. Pisado Brasília 320, Bruisque 10. Decola pista 90, curva à esquerda, saída Borba, transição Nizza. Controle 120, décimo 8, transponder 5121, o Ocean é 6225. Confirme o transponder, por favor, Ocean é 6225. 5121. 5121. Ocean 6225, autorizado Brasília no 320. Decolando da 10. Ponto de decolagem em curva esquerda. A saída é Borba, transição mínima. Apertulu 10. Transponder 5121. Chamará controle no 120. Borba, transição Nizza, com curva esquerda, o 6225. Borba, transição Nizza, com curva esquerda. Afirmativo, o Peruísque 10, portão 16225. Chama pronto para puxa e acionamento. Chamará quando pronto, 6225, obrigado. 0, check trem, livre pouso na 10, venta de 0, 1, 0 graus com 3 nós. Para informação, tem um helicóptero a 500 pés sobre o farol de Tapã. Pique livre pouso, voo 1260. Temos um tango, aliado 17, pronto. Temos o tango, aguarda para decolagem. Oi, Pama 07, visual com tráfego da Gola, final da 10. Posição 6 para o busca de acionamento. Autorizado, chame-se. Retaguarda do mesmo, prossegue para o setor Uísque conforme solicitado, mantendo a minha escuta permanente. Ok, cruzarei a retaguarda do mesmo para o setor Uísque. Evite, por gentileza, o eixo da 1735 até morar para decolar, cumprindo o perfil da saída da AEL, ok? Azul Tango tem livre decolagem da 17, vento é variável com 2 nós, atenta a esteira de turbulência do Boeing e ao helicóptero que se afasta do farol de Tapuã com direção ao setor norte. Atenção na comida aqui, Borba Nizza, depois você paga o perfil 10, confirma. Não foi paga o perfil 10, foi paga o Peruísque 10. Obrigado. 3198, identifique chegada mar e desça ao nível 050. Mar 050, você está no pequeno fio aqui próximo à patrulha. Livre de desvio. reporta do Juliette, no 260. Ibama 07, prossiga. Senhor, esse pessoal que sobrevoa aqui no setor Luiz, comunico o livro na base. Ok, informo que daqui a 4 minutinhos vai estar passando aí sobre o marcador externo um Boeing 752 esteira pesada. Ok? Fique atento. Controle Salvador, Papa Tango, Lima Azul Tango. Lima Azul Tango, sub e mantenha 220, saída da El. Sobe e mantenha 220. Tá no Ibama? Mansur. Ô Mansur, o Celso Léo aí, um abraço. Muito grande, meu querido. Vamos aqui pro Ibama. Alô, boa, na base. 3 para táxi com 189 a bordo, 3 horas e 40, Galeão. 1983, táxi pátio, Índia Alfa, posto espera, 118, decimal 95, 1014, 1914. Bom, 1014, apresentado Papa Índia Alfa, posto espera da 10, 295, obrigado, bom trabalho. Ibama 07, Salvador? A sua escuta. Eu solicito que o senhor abandone a área e se desloque para o litoral para não atrapalhar a aproximação da aeronave que está chegando, ok? Certo. Ibama 07, copiou? Afirmativo, Ibama 07, sim, está pulando o litoral. Ok. Second 239, established localized. America 239, complete ILS X-ray and contact Salvador Tower, 118.95, good day. 1895, good day. No 98, reduza para 249. 2409, na 390. X-ray, runway 0. American 239, call me after Mark and gear down and lock it. Roger. Olá, Salvador, trip 5595 para puxa acionamento. Salvador, um bom dia, gol 9823, próximo ponto espera da 190, bom. Gol 983, a linda cola sem parada? Sim. Gente, grato. Separou pelo corredor Axé, o número 1500 TES, e aguarde sanções para a torre. E o Ibama 07, confirma a instituição da mantendo? Estou mantendo no momento 910. Qual é o ajuste, senhor? Só para confirmar. Ajuste 614, o Ibama 07. Tem 850 pés no momento. O Ibama 07 está avistando o Boeing anteriormente pago na final do ano zero? Negativo, Ah, tô, agora foi possível. Ok, após a passagem do mesmo autorizo, o senhor voltar lá pra área. Ok, graças. Cruzeiro Novembro vai observar na, sobre Piatã, um Bravo 06 do Ibama, mantendo o número perto. Ah, sentido tráfego, é Cruzeiro Novembro. At your right side, it's not a problem for you, okay? We are to land the runway 10, wind 180 degrees, 02 knots. Okay, clear to land, runway 10, 239, we are geared down at the other mark. Perto da aeronave. 0-4. Vamos, 07, Salvador. A parte da área, prossiga para o litoral como instruído, você está muito perto da aeronave. Ah, perdão. A aeronave já passou, autorizado a utilização. 595, livre táxi até a saída do pátio 3. Livre táxi até a saída do pátio 3, 5595. Solo Gol 1397, pushback, acionamento, portão 4. Portão 4, aguarda 1397. Guardando, Gol 1397. E 14, velocidade acrescente. 3198 vai reportar estabilidade. Eco 0 Novembro, chame Torre Salvador em 1895. Torre 1895. Torre Salvador, Eco 0 Novembro está na proa do farol de Itapuã e já visual com campo. Eco 0 Novembro, condição de interceptar a cabeceira 35? Afirmativo, senhora. Eco 0 Novembro. O vento é variável com 3 nós, você tem condição de pouso na 35? Afirmativo, intenção de pouso na 35, é Epsilon November. Epsilon November prossegue para o sinal da 35, vai dar autorização, reporte na curta final. Portará na curta final da 35, aguardando autorização para pouso, é Epsilon November. Patrões? A patrão Lima Zulu Tango, você vai passar da El, autoriza a proa de El. Lima Zulu Tango, chame Recife agora e solicite ao mesmo, na frequência 13325, alterno 251. 3325, 251, Tango. 5020, bate 3. Tio 5595 vai ter que seguir a aeronave à sua frente. Sente, segue a chanela, 5595. Dupla 207. 4207, identifique, chegada Bonf, desça 4, meu pé, 614. Controle o Ibama 07. Diga. E o Bonf, se precisar de sobrevoo de alguma área no eixo da sua pista da 10, é possível nesse momento? Voo rápido de menos de um minuto. Menos de um minuto autorizado. Ok, graças. O Hotel Eco Bravo. Para prosseguir nessa área, chama a torre rapidinho, é em 118.900. Ok, bravo. Olá. Ok. Beleza. 1595, livre táxi, pátio Índia Alfa, ponto espera, 1895, América 3. Pátio Índia Alfa, 1895, obrigado, bom trabalho. 5595 da 3. Pode manter a minha escuta. Só pra informação, eu tenho o Eco Novembro prosseguindo pra pouso na cabeceira 35, ok? Ok, sou no 397. Zonta autorizado pouso cabeceira 35, Zonta de 1,40 graus com 7 nós. E a avenida aqui eu vou ficar em cima do eixo da pista. Bom, tudo bem, vamos indo. Tem livre pouso na 35, Eco 19. Salvador é o Ibama 07. Prossiga Ibama 07, não copie suas instruções. O Ibama 07 prosseguirá sobrevoando a avenida, mas há no setor F, da, do eixo da pista 1 da Zona. Vamos a... Salvador, vão 983, prossiga. Vitor Radar, para evitar restrição à subida, curva agora à esquerda para o 170, seu limite será cruzar 230, após 230, reação em bridge. Esquerda 170, limite ao cruzamento do nível 230, após o bridge, com 983. Afirmativo, informo o tráfego suposto agora de 1 hora, 14 milhas, rumo sudoeste, cruzando 170 para o 220, é um Bravo Eco 9 Tango. Eu vou 93. Salô, China 140. 307, pode voadura? Negativo. Obrigado. O 250, o Ferwitz 58. Decola, pista 90, curva à esquerda, saída Fuca, transição Aracaju. Controle 120, décima 8, transponder 5116, Ocean 6140. Acelera 250, aparece 50, decola da 10 para a esquerda, Fuca, Aracaju, 120, décima 8, 5116, transponder 6140. Portão 2, chame pronto, 6140 da Ocean. Ok, livre agora o eixo da 10, temos a aeronave próxima à duna para pouso na 10, ok? Prossiga para a linha do litoral. Estadora SAC 3198. Complete o LS, para observar. A sua posição agora é de 2 horas, um Bravo 06 helicóptero, mantendo 1000 pés, não irá interferir na sua aproximação. Chame Torre 1-895. Teste do Jet Raja, 183-3198. O Oscar Lima Hotel, muito bom dia, prossiga. 983, chame Recife na frequência 13325, alterno 251. 3325, 1251, Recife, igual 983, bom dia. 6391, mantenha o ponto de espera e aguarde. Planeante para Montes Claros, correto? E autorizado Montes Claros, uma centena, planeante. Decola, pista 97, com primeira curva à direita, saída Arbor, após direto Montes Claros. Controle 1208, transponder 5552, o Oscar Lima Hotel. 98. 3098, para informação, um helicóptero no setor à sua direita, não interfere com a sua aproximação. CF visual com o Jet Raja, está 3198. Um instante, o Oscar Lima Hotel. Ok, quando a aeronave vem à aproximação, eu solicito que o senhor mantenha sobre o mar, para não interferir na aproximação. O piloto que está lá na final toma um susto, não tinha...